minutos pra missão. Liga lá o mano do salto e o doido do caminhão pra fechar a rua na hora que precisar. Essa porra vai ser nossa, os gansos não vai embaçar. Cês me observando, planos e caninhos, segurança já é nosso, concordo por uma micha. Liga a Cibele pra não ficar de touca. Pega o filho do gerente e gatilha na boca. É tudo nosso, nosso mesmo, não tem pra ninguém. Fecha as portas do cativeiro, deixa ele aí de refém. Cê só liga pro pai dele na hora da revanche. Quando eu te passar o código, cê põe ele no telefone. Diz pra ficar pianeiro, pra colaborar. Que os manos na agência quer passe livre pra entrar. Já dá uma piada, a guarda regional vai engatilhar. No seu crânio promover o seu funeral. É tudo nosso truta, quem não gostava em cobrar. Só não esquece de ser Matrix na reta de uma K. Alô, quem que me liga no confidencial? Sou eu, JSL, nego, não leva mal. Cê tá ligado no doidão que eu falei que ajudava. Tá aqui na minha casa de carro com uma placa gelada. Já esquematizei com ele, ó, são 4 VTR. A gente vai de use a K e a R. A quadrilha tá formada e o esquema também. A correria vem nas notas de 50 e de 100. A quadrilha tá formada e o esquema também. Os pés de porco nem vem. A quadrilha tá formada e o esquema também. A correria vem nas notas de 50 e de 100. A quadrilha tá formada e o esquema também. Os pés de porco nem vem. 8 da manhã, tudo segue o combinado. Vou ir no Jaraguá levar o dinheiro do delegado. Como nem tudo é fácil, nós temos que pagar. Quase 30 mil procura, usa trabalhar. A hora tá passando, aumenta a adrenalina. Tu tava muito ligeiro, já é 10h40. Divido os manos certo, por partes iguais. 5 vem aqui comigo e 5 no carro de trás. Os três dias que antecipou, a fita programada. Me bati o desespero, de vez em quando os pensamentos oscilavam. Entre o crime, a boa índole, vai ou não vai. Mas ficar na paranoia não é comigo, rapaz. Vamos que vamos, hoje é um por amor. 2x2 pelo dinheiro, amanhã se pá nas ilhas gringas, fumar maconha e contar dinheiro. Nem parece que o triste fim da tristeza chegou. Quando eu pegar a minha parte, eu vou suar pro interior. Comprar uma fazenda e pôr os gado pra pastar. Ajudar minha família de boa, eu vou me aposentar. Irmão, cê tá ligado que aqui o bicho pega. Se falso, eles te cobram. Se mostrar, eles te quebra. Não tive chance de ter o coração lapidado. Tive minha alma regada, sangue plantada. O ódio, esse aqui o sanguinário. Eis aqui o sanguinário. A quadrilha tá formada e o esquema também. A correria pelas notas de 50 e de 100. A quadrilha tá formada e o esquema também. Os pés de porco nem vem. A quadrilha tá formada e o esquema também. A correria pelas notas de 50 e de 100. A quadrilha tá formada e o esquema também. Os pés de porco nem vem. Persistência é o que leva à perfeição. Pegamos guarda da Nordeste, catando colete e o oitão. Dentro da agência, pânico total. Idoso desmaiando, gravidade passando mal. De touca, pique ninja, armamento na mão. Isso é um assalto, porra, todo mundo tá no chão. Melhor colaborar, que eu sou quero do sistema. Mas se paga de esperto, é role ponte de ponto 40. Então não tenta, fica pianinho. Que a gente faz o card e vai saindo de fininho. De repente uma cena lá fora me assustou. Várias VTR da Federal, então sujou. Tu tava muito ligeiro, cadê o JSL? Ele foi o primeiro alvejado pela porra da Cibele. Que ficou de dar o toque, casa fita suja. Aquela puta era a polícia e promoveu nosso ataque. Trocou de laje é foda, será que valeu a pena? O dia de glória, uma porta giratória. Abraçado com uma loja sem ter como cair fora. Só Deus e eu, por mim aqui ninguém. A saída de emergência, cada dia de refém. Eu vou lá fora nervoso pra negociar, mas tem um sniper a 200 metros já pra me acertar. Com coração a mil, luz a laser no peito. Minha mente tá confusa, não sei se eu corro, se eu me deito no chão. Irmão, não vou me entregar. Posso ir pro inferno, mas um deles vou levar. Levar. A quadrilha tá formada e o esquema também. A correria pelas notas de 50 e de 100. A quadrilha tá formada e o esquema também. Os pés de porco nem vem. A quadrilha tá formada e o esquema também. A correria pelas notas de 50 e de 100. A quadrilha tá formada e o esquema também. Os pés de porco nem vem. Ladrão pode vacilar.